interior. Capítulo 23. Orientações espetaculares. Pelo que, ó rei Agripa, não foi desobediente à visão celestial. Atos 26, 19. Deus nos guia hoje, da mesma forma que ele dirigiu os primeiros cristãos. Sua palavra trabalha agora da mesma forma que fez no passado. Nada mudou. O Espírito de Deus não mudou, pois ele não muda. Os primeiros crentes não tinham uma igreja na época e hoje temos uma igreja. Cometemos um erro pensando assim. Estamos na mesma era em que eles estavam, a era da igreja. Estamos na mesma igreja. Temos o mesmo Espírito Santo, mas parece, entretanto, que eles tinham muito mais que nós. Não é assim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Existem filhos de Deus hoje e o Espírito do Senhor continua guiando seus filhos. Então, olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos e para a Bíblia de uma forma geral para ver como o Espírito de Deus os guiava. Por vezes, alguns recebiam orientação por meio de uma visão, já outros por meio de um anjo que lhe aparecia e lhes dizia o que fazer. Tais fenômenos, entretanto, não aconteciam todos os dias na vida dessas pessoas. Aconteciam uma ou duas vezes na vida, para a maior parte delas. Assim, essa não é uma maneira comum por meio da qual Deus guia os seus filhos. Ficamos com a impressão de que quase todos os dias um anjo aparecia para alguém e os avisava de alguma coisa, mas não era assim. Muitas vezes, quando Deus está tentando testificar com o nosso espírito, buscando nos guiar da forma que ele disse que faria neste mundo, nós não ouvimos, pois desejamos algo como uma visão ou anjos aparecendo. Nós não temos o direito de buscar uma visão, não temos o direito de pedir por um anjo, pois não existem versículos bíblicos que nos digam que devemos fazer isso. Nós temos o direito de pedir aquilo que a Bíblia nos promete. Se Deus quer enviar um anjo, tudo bem. Se Ele quer dar uma visão, tudo bem também. Como um jovem pastor, fiz a mesma coisa que muitos cristãos fizeram no estágio de infantilidade de seu cristianismo. Ouvi pessoas falando sobre visões e anjos e orei para que algo semelhante acontecesse comigo, mas nunca aconteceu. Depois amadureci espiritualmente, então nunca mais esperei que isso acontecesse. Eu não esperava por isso, mas por volta de 1949, eu estava orando num dia na última igreja que pastoreei. Calei-me na igreja, esperando em Deus, pois tinha um testemunho em meu espírito que deveria fazer assim. Então o Espírito Santo, não o meu espírito, falou comigo. Antes de eu dizer o que aconteceu, atente comigo para a seguinte passagem da Bíblia e perceba como Pedro teve uma visão e, em seguida, foi guiado pela voz do Espírito de Deus. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Atos 10, verso 9. Deus mostrou a Pedro por meio de uma visão que ele iria trazer os gentios. Agora vamos pular para o versículo 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Atos 10, 19. Esses eram três homens da casa de Cornélio. Depois de Pedro ter ido à casa de Cornélio na Cesareia e pregado aos gentios, ele subiu a Jerusalém, onde a Bíblia diz que os que eram da circuncisão o arguiram. Em Atos 11, Pedro está contando o que aconteceu com ele e está descrito em Atos 10. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos três homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Atos 11, verso 11. O Espírito Santo falou com Pedro pode ter ocorrido de Pedro olhar para os lados, procurando quem falou com ele. Eu não sei, mas ele sabia que o Espírito de Deus tinha mandado que ele fosse. O Espírito falou comigo enquanto eu esperava na igreja. Eu vou levá-lo por meio de revelações e visões. Imediatamente, revelações em linha com a palavra. Eu não estou falando de algo em desacordo com a Bíblia. Começaram a vir. Então, em 1950, as visões começaram a chegar. Jesus pessoalmente apareceu para mim e falou comigo em várias ocasiões. Houve também outras visões.